第二段。 Bet. Maze. Ze dag. Maze. Zot chaya. Maze. Ele panim. Maze. Ele hashamaim. Maze. Ele maim. Ma ele. Ele dagim. Ma ele.Zot hadaga. Ma ele. Ele chayot. Ma ele. Zot hachaya. Ma ele. Zot habehema.